Eu sei que a minha história ainda não teve conclusão, mas busco com meus erros encontrar uma lição pra passar para os meus filhos e também para os meus netos o poder da informação construída nos meus versos. Porque sou um MC compositor que tenta propagar o poder que tem o amor por você, sangue bom, e também pelo seu próximo. Ouvir a voz do coração é um bom negócio, faz bem pra sua mente, pro seu corpo, pra sua alma. Então libere essa luz que em você aflora. Tente iluminar alguém, vai fazer a você tão bem. Se eu posso, meu parceiro, você pode também vencer, viver, morrer, perder, ser triste ou então feliz da vida. Sou um eterno aprendiz. Quem não quer vencer e também ter sua glória, não tenho tempo a perder, eu sigo em busca da vitória. Porque tudo que já vivi, as coisas que eu aprendi, só me trouxeram forças pro meu sonho perseguir. Então o que passou, passou, só levo o que me agregou. Cicatrizo as feridas, esqueço quem me machucou. A luz ouvindo o túnel está dentro de você. Não bloqueie essa luz, deixe ela florescer. As lutas, as conquistas, por você vivida. A vida é um show e você é o artista. Quem planta, colhe, deixo aqui minha lição. Se você plantou o bem, colherá só frutos bons. Porque a luz está dentro de você. A luz que ilumina o caminho quando se está sozinho. Tente entender, está dentro de você. Veja a luz, um impacto sonoro. O rap me conduz, desistir eu não posso. É preciso amar o próximo. É preciso amar o próximo. Mais um dia pela frente, é preciso vencer. Ou então serei vencido, pode crer. Reclamar não vai mudar nada. Nem botar culpa nos mano de lá de cá. Olho para o céu, de onde que virá força. É preciso caminhar, vou fazer a minha história de honra e glória. Ativamente, a vitória.